fanno show, non agiranda mai. Se lamentar, nem querer voltar atrás. Olho no olho, tensão, tenho que me concentrar. Se marcar, o adversário pode me limitar. Muitos serão destaque, ficar escondendo. Será cada vez mais difícil garantir o sustento. As portas vão se fechar, são muitos que vão ficar do lado de fora e poucos do lado de dentro. Vai pensando que tá bom, que tá fácil, que é mamão. Carta magna baixada, atitude, revolução. Representando os irmãos de calça larga e cordão. Que traz o rap na veia e fortalece na missão. Mais forte do que nunca, é isso mesmo, tamo aqui. Não vem querer parar, nem pensar em impedir. A firma é forte, só quem é, vocês estão ligados. Vários loucos no cenário, vários loucos mandando recado. Visto a camisa com orgulho, é o rap até o fim. Pode acreditar, força total, nunca vou desistir. Meu armamento tá na mão, o objetivo é vencer. Sabedoria, humildade, respeito e proceder. Pra ser bravo combatente tem que ter coragem. O mundão é traiçoeiro e cheio de pilantragem. Pra sobreviver na selva de pedra tem que ser louco. Faço parte desse time, exército de monstro. Satisfação total, aliança tá formada. Da Baixada SP, no interior chicote estrala na responsa. Sempre na linha de frente, a união é verdadeira. Dando força na corrente, representantes da favela. Porta-voz do povo, o time tá formado. Somando apetitoso. Que Deus abençoe a nossa caminhada. Intelectos do gueto, Lauren, carta magna. Marcha, soldado, que o tempo é de ferro. Tamo de olho bem aberto com os cabeça de papel. Marcha, soldado, que o tempo é de ferro. O gigante não dormiu, mas os monstros tão de pé. Marcha, soldado, que o tempo é de ferro. Tamo de olho bem aberto com os cabeça de papel. Marcha, soldado, que o tempo é de ferro. O gigante não dormiu, mas os monstros tão de pé. Revolução sonora ainda é pouco. Também se olhar de frente no combate. Um guerreiro, um monstro. Estou disposto e cheguei na disciplina. Mais um guerreiro do rap municiado de rima. Na tão honrada missão, ser porta-voz do meu povo. Reivindicar o direito de igualdade pra todos. Nesse cenário, vários rappers estão na missão. Representante do gueto, denominado Monstrão. Mas um soldado do rap, formador de opinião. Nós somos gladiadores com microfone na mão. Eu vou falar o que acontece em nosso dia a dia. Denunciar os descasos da periferia. São várias tretas, várias fitas que acontecem. Desce aqui, não posso mudar o mundo, mas eu não vou me omitir. A união do açúcar fortalece as moscas, mas união dos verdadeiros com certeza tem força. Pra reverter esse quadro, é preciso lutar. Vou me unir ao verdadeiro, também vou guerrear. Cada ideal é um sonho na mente de um guerreiro. Quem lutar nunca desiste, porque eu sou brasileiro. Reivindicar nosso direito é a missão de um rapper. Vou criticar, protestar, quero o melhor pros pivete. Posso sentir estar escorrendo o suor no meu rosto. Me alistei no exército de monstros. Marcha, soldado, que o tempo é de ferro. Tamo de olho bem aberto com os cabeça de papel. Marcha, soldado, que o tempo é de ferro. O gigante não dormiu, mas os monstros tão de pé. Marcha, soldado, que o tempo é de ferro. Tamo de olho bem aberto com os cabeça de papel. Marcha, soldado, que o tempo é de ferro. O gigante não dormiu, mas os monstros tão de pé. Marcha, soldado, que o tempo é de pé. Tamo de olho bem aberto com os cabeças de papel. Inimigo tem de monte com a metranca na guela. Atirando palavras falsas, junta tudo e só dá merda. E é nesse campo de batalha que escrevo minha vida. Sei bem quem são os meus, sei quem são os oportunistas. Mulher de fato vem antes do visão. Cada letra cantada, veja que tem coração. Nos morro, nas favela, no asfalto, na rua de barro. Nos becos, viela, na esquina, os barracos. Dentro e fora das cadeias, delegacia, presídio. Minha voz é alívio, meu verso é hino. Enquanto a dor for motiva pra ser cantada em rap, tô fechada com os monstros. SP, MG, DF, AMAC, RO, RR, APPA, MT, MS, SC, RS, PRTO, RJ, PIC, EGO, RN, PBP, MA, ES, SA, CBA. Chicote, estrada, eu sou Brasil de norte a sul. Fechamos nosso exército, tamo blindado. Mais uma vez, Laura, sua irmã de fé. O gigante novo dormiu, mas os monstros tão de pé. Marcha, soldado, que o tempo é de ferro. Tamo de olho bem aberto com os cabeça de papel. Marcha, soldado, que o tempo é de fé. O gigante não dormiu, mas os monstros tão de pé. Marcha, soldado, que o tempo é de fé. Tamo de olho bem aberto com os cabeça de papel. Marcha, soldado, que o tempo é de fé. O gigante não dormiu, mas os monstros tão de pé. Complicado assim embaixo, tá difícil. As ruas de São Paulo, só milagre, só por Cristo. Se não for um soldado do exército de monstro, as ruas cobra sério, infelizmente é só miolo. De boa nas calçadas, no asfalto cinzento. São tiros e mais tiros, dia a dia tá sangrento. Armagedon chegou, já era o fim do mundo. No clique, no cleque, vai, explode tudo. Parceiro, vou falar pra você de coração. O choro da criança com fome forma um ladrão. Um país tão rico com a renda desigual, só aumenta a violência de Natal a Natal. Em São Paulo, na Baixada Trutão, a chapa é quente, com os parceiros, com os irmãos. Assim, nós segue em frente. Várias treta, várias fita, vários truta, vários loucos. Intelectos do gueto, o exército é de monstro.